Então, malandragem, chega aí, chega assim. Vamos acender, ficar na paz, no paraíso, nesse sentido, meu rapaz. Guindaste 1, 2, 1, está na paz, está na paz, está na paz, está na paz. Vamos sim, cada um, cada vez mais. Todos estão na paz, sempre assim eu quero ver vocês curtir, chega aí, compadre, cola e vem ouvir. Então se liga, compadre, vou me transformar. Vê se rola um baseado, uma peça bem dada. Sua mente fica fora do corpo, completamente alucinada. Viajei nessa viagem, vamos todos embarcar. Suar, cantar, se divertir, fumando bagulho é demais. Vamos continuar, não posso parar. Nas ruas, vielas, em vários becos escuros, vários chegados, curtindo, subindo a fumaça. Vê se não embaça, eu tô lombrado, ligado, sempre consciente, atento a tudo e a todos. A qualquer momento os cana pode querer embaçar. Se me pegar no ar com um fragante na mão, estarei fudido então em uma cela. Mas não penso em ficar dessa maneira, esse perambulando, trincando, vagando, leve na paz e não trancado. Sou muito doido, não noiado, veterano, sim senhor. Desde moleque enterado, não me interessa, não estou nem aí. Se a mídia ou a polícia tem raiva por eu ser assim, e daí? Mas fico feliz em saber que existe vários chegados iguais a mim, fumando a erva, curtindo o bagulho, a última ponta até o fim, curtindo a viagem, a piragem através de uma letra, tranquilizando a sua mente. Em minha mente pensei, falarei a pura realidade, as qualidades variadas da erva. Eu já fumei, gostei e nunca mais parei. Ei, vários experimentaram, fumaram, gostaram e também não mais pararam. Essa é a tradição, por isso não temos medo e nem vergonha de usar o que vamos acender, ficar na paz. Por isso, meu rapaz, acende, vai na paz, e vai na paz, e vai na paz, e vai na paz, estou na paz. Por isso, malandragem, acende, vai na paz, e vai na paz, e vai na paz, e vai na paz, e vai na paz, estou na paz. Por isso, malandragem, acende, vai na paz, e vai na paz, e vai na paz, e vai na paz. Então, isso não é para qualquer um. Se a mídia ou a polícia tem raiva de nós, malucos, por sermos assim, e daí? Sem pilantragem ou violência, com decência, a erva também tem preferência. Não ensino a ninguém a ser assim, igual a mim, ser maluco faz bem, falar apenas por mim. Vou permanecer assim, não prega guerra, eu sou da paz. Mas se pintar, não digo não, nunca matei, não vou roubar para garantir o meu lado. Com os olhos trincando, rachando zoado, com os meus chegados estamos ligado, com a redobrada, cuidado com os fardados, pé de bota, canela preta, safados, servidores do diabo. Se eles nos pegam, o fragante com certeza vão levar. Para eles não interessa, eles não vão perguntar se somos trabalhadores. Eu não vou vacilar, mão pro alto, tapa na cara, bala na testa, confisco, mato o meu bagulho na calada. Fumar, não cheiro, não jogo nos canos. Muitos chegados jogaram, se atrasaram, por isso vamos pegar uma vela e acender, ficar na paz, fumar nosso bagulho debaixo dos prédios, corado nos muros. É demais, é demais. Por isso, meu rapaz, acende, vai na paz, e vai na paz, e vai na paz, e vai na paz, e vai na paz, estou na paz. Por isso, malandragem, acende, vai na paz, e vai na paz, e vai na paz, e vai na paz, e vai na paz, estou na paz. Por isso, malandragem, acende, vai na paz, e vai na paz, e vai na paz, e vai na paz. Aí se ligou, isso não é moda, também não é para qualquer um ou pra todos ao mesmo tempo. Se a maioria que usa, esconde, que fuma a parada, mas no fundo, no fundo, percorre a mesma estrada. Olha só, aquele burguês que manda erva, eu próprio filme no portão da sua casa, parado, marcando o baseado, fumando. Vamos lá, vamos lá, não vamos ignorar. Maluco que é maluco, não vai vacilar no portão da sua residência, do seu lar. E se tiver na neurose, irá fumar sim, bem longe da lei. Aperto